E aí, jovens da internet, estamos prontos, reunidos hoje para falar. O título desse broadcast resume tudo. É o melhor do Brasil, é o brasileiro. Atenção para o toque de 5 bro. O podcast dos nacionais. Estou apresentando a mesa, o barulhento Felipe Freitas. Caramba, Freitas do céu, cara. Caraca, o que está acontecendo aí, Freitas? Estão você tá reformando o teu computador? Tá reformando a casa? Meu Deus, cara. Ele saiu, é isso? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que apareceu a pizza ali, eu fui pegar a pizza, já volto. Ah, é uma ótima estreia, a estreia do, é a cara do Freitas, né, até por cara. Isso a gente convidou ele. Ok, Matheus Mogno. E aí, Nerizão, tudo beleza? Como você está nessa noite maravilhosa? Pronto para falar dos mitos do Brasil. Maruron Games, como é que tá, Maruron? Tudo certo? E daí, tudo certo? E daí, pessoal, como é que estão, né? Vamos aí recordar alguns memes históricos, né? E isso aí, histórias, né? Vamos lá. E vamos sem Freitas, já que o Freitas... ele sumiu, que tinha falado... cara! Voltei, ele tinha falado antes e saiu. Ele sumiu, cara, que o coisa. Freitas é gordo, né? Caramba, não. Ah, não? Qual foi o indício que ele deu que era gordo? Não sei, saiu pra pegar pizza, tipo, sei lá, né? Todo mundo saiu pra pegar pizza. Não, mas vamos lá, vamos lá. Ó, a gente dividiu os memes. Que pra explicar um pouco melhor a pauta. A pauta é assim, ó. As coisas bizarras criadas pelos brasileiros ou situações estranhas, engraçadas ou personagens... coisas que são características do Brasil e que se popularizaram pela internet e que todo mundo que vive nesse meio é e tá ligado que é uma parada bizarra. Então, a gente subdividiu, tem os mitos mascotes, os mitos sociais, os mitos das reportagens, mas a gente vai começar pelos mitos mascotes. E o primeiro da lista é Dolinho. Quem Alguém é quer Dolinho, aí né? Como que surgiu Dolinho? Cara, Dolinho é aquele negócio, né? É o seu amiguinho. O amigo da galera. Tá, ô, como é que surgiu o Dolinho aí? Pelo... Meu Deus do céu. Pelo que eu sei, é porque o refrigerante é ruim demais, né, cara? Não é porque o refrigerante é ruim, cara. Tá, eu explico. Dolinho... Não Dolinho. Dolly. É que o Dolinho é um mascote... E aí eles lançaram, só que é uma marca assim de baixa qualidade, né? Não é uma super marca. É, tanto que uma das principais empresas que fazia propaganda era a RedeTV, que na época era uma é bem uma meia televisão, boca, né? É, bem meia boca. E aí o Dolinho surgiu principalmente por causa de uma animação muito tosca, feita pelo pessoal. A gente vai quebrando parede, não é possível. Mas, enfim, o Dolinho surgiu. Porque a animação da empresa oficial que passava na TV era tosca. E aí a galera começou a reproduzir o Dolinho e, tipo, o Dolinho começou a aparecer em meme. É, o Dolinho, tipo, deixa eu buscar alguns memes do Dolinho aí. Falem da impressão de vocês com o Dolinho. Eu tô passando a musiquinha dele aqui agora. Eu queria saber quanto que receberam pra fazer aquela animação daquele Dolinho ali, porque é muito ruim, cara. Aquela atriz dele é horrível, cara. Chega eu lembro que certa vez eles até tentaram mudar, sabe? Só que teve uma recepção muito negativa. E aí o pessoal começou a reclamar das redes sociais, a Dolly. E eles voltaram pra essa coisa ruim, tá ligado? Porque a galera tava acostumada já, sabe? Tem o Dolinho chapado, tem o Dolinho revoltado. Sim, cara. Tem um Dolinho sorrindo e falando umas paradas bem pesadas, sabe? Eu lembro que semana passada eu tava fazendo análise de Soul Calibur e eu encontrei o Dolinho, cara, nos personagens personalizados. Ele realmente, cara, marcou uma geração. E, inclusive, eu tenho certeza que tem a galera que bebe Dolly só por causa dele. Vocês já beberam Dolly falando nisso? Claro! Cara, eu nunca bebi. Ah, e aí, Freitas, como é que tá a reforma aí na tua casa, seu merda? que aconteceu aí, cara? A gente começou e tu sumiu. Eu escrevi ali no broadcast que a chave que eu comprei tinha chego, daí eu fui pegar. Cara, primeiro, muito obrigado por ter feito isso justamente quando nós começamos a gravar e por ter deixado teu microfone aberto também. Daí a gente conseguiu ouvir tudo que se passou desde que você... Ah, tá, não sabia, desculpa. Cara, que era pizza. Ah, tem uma subida dele. Essa era a pizza que faltava? Mas falando da... Voltando ao assunto agora. Ah, agora quer mandar o assunto, né? Vai, fala aí, vai. Meu avô, ele assistia muito Rede TV nos anos, início anos 2000 e sempre tinha propaganda da Dolly, então... É, quando o meu avô encontrou em Santa Catarina, assim, refrigerante Dolly, ele comprou sempre essa das vezes, a gente tomou... Devia ter uns 9 anos de idade, até hoje eu não lembro direito o gosto, mas eu achei assim... Mais uma água com Guaraná do que qualquer outra coisa. É, cara, isso é o Dolly, né? Um baixo... Inclusive, a empresa, ela passou por alguns processos recentemente. Deixa eu ver se eu acho. Sim, cara. Falando em Guaraná, eu acho que o único Guaraná meme que eu tomei foi o Guaraná Jesus. Que existe um Guaraná chamado Jesus. Eles vendem em alguns lugares do Brasil. E ele tem um gosto meio estranho, assim. Tubaína é Guaraná? Acho que é, cara. Não lembro. É? Já ouvi falar também. O tubaína é uma fruta também, eu não sei. Cara, se é uma fruta, é um nome bem louco, né? Ó, não temos qualquer relação com essas acusações. Fraudes cometidas pela Dolly ocorrem há pelo menos 20 anos, diz Ministério Público. Aí, um dos responsáveis pela Dolly não falou nada, ele só levou um papel escrito assim, parece estar escrito com giz de cera ou um batom rosa, um papel. Ele ficou assim, ó, preso pela Coca-Cola. Olha aí. As tretas, né, meu amigo? É as tretas sempre presentes no rolê. Lá é, caramba. É, enfim, a Dolly é uma empresa como qualquer outra, como vocês podem ver. Uhum. Vai, qual é o outro mito que tem ali, os mitos mascote? Tem o Zé Gotinha? O Zé Gotinha. Zé Gotinha. O Zé Gotinha que parece um membro da Ku Klux Klan. Exato. Aterrorizando todas as crianças. Ele tem um design questionável. Todo mascote aterroriza a criança, né? Tirando o Mickey e o Pateta e outros da Disney que estão caros. E tem o Leão do Proerd. O Leão do Proerd é o mais irado, né? Cara, é o melhor, né? Poxa. Vocês fizeram o Proerd? Sim. Sim, quando eu queria ser o Leão do Proerd quando eu crescesse. Inclusive, eu me formei numa universidade federal sem experimentar drogas. Olha aí, o programa funciona, cara. Eu também, cara, tô nessa aí. Tô quase me formando já. E tu, Neri, vai. Lembrando que álcool também é droga, tá, galera? Segue o jogo. Não, fudeu. Segue o jogo. Drogas ilegais, eu falo. Ah! O Tilenol também é droga. Que isso, velho? Se for assim, café também é droga, porra. Quero café! Loraçadina também era, diazepam. Que é esse escrotinho aqui, cara? Explica aí, Freita. O escrotinho foi uma tentativa de mascote de uma associação de pessoas com câncer em Minas Gerais, que no evento para... câncer de próstata e câncer, assim, voltado ao câncer masculinos, né, que só ocorrem em homens, eles fizeram um mascote que era um saco. Não, era só o escroto do homem. Exatamente. Eram as bolas, né, meu amigo? Isso. Cara, como imagina a reunião de pauta pra fazer isso. É, não é nem reunião de pauta, é quem aprovou, sabe? Que alguém, em algum momento, alguém olhou assim, alguém recebeu essa proposta e falou realmente, um escroto com alguns pentelhos seria um ótimo mascote pra essa campanha. Ele tem uma cara meio dolinho, meio de abobado, sabe? Mano, agora imagina quão na merda você tem que estar pra você aceitar o trabalho de se fantasiar de dolinho. De é muito escrotice, né? Imagina, tipo, alguém chega pra ti assim, ó, e aí, cara... Top esse trampo. Você vai se fantasiar de escrotinho, meu. Tem que pagar muito bem. E escrotinho foi o nome dado pela internet, não foi o nome oficial do coisa. E pelo que eu sei, ele não durou muito, né? Por que será, né? Né? Mascote Senhor Testículo. Ah, é, era Senhor Testículo, mano. O Senhor Testículo. Não, Testículos. Senhor Testículo. Ai, meu Deus, cara. Que coisa horrível, Brasil. Por quê? É tanta decisão que não precisava. Tá, mas só pra ler o lead aqui, ó. Uma campanha da associação, tô lendo do G1. É uma campanha da associação de assistência às pessoas com câncer, a APEC, vem dando o que falar no leste de Minas Gerais. A campanha é desenvolvida nas cidades de Ipatinga, no Vale do Aço, e Governador Valadares, no Rio Doce. E faz um alerta para o risco de câncer nos testículos e para a importância dos homens prevenirem contra esse tipo de câncer. É, não, é isso muito aí. Importante, galera. Câncer é um problemão, mas... E sabe, assim, agora eu vou dando uma visão assim mais do marketing, da publicidade. Por que diabos... Deu certo. Não, por que diabos uma pessoa adulta ia querer um mascote, agora. Tá ligado? Porque o Zé Gotinha é um mascote para meio que ser uma coisa que atrai as crianças, que tirem o medo. Mas, tipo, um cara de... Essas são doenças que o câncer... De testículo quanto de próstata, que acontece quando você já tem acima de 35, 40 anos. A pessoa não precisa, esse público não precisa. Todo homem de meia idade, né? Sonha em ver um mascote em formato de testículo. É pra revoltar os pais das crianças, tá ligado? Cara. Foi uma sucessão de erros a história desse mascote, assim que. Eu tenho uma teoria, cara. Eu sei por quê. Oh my god. Porque assim, pessoal, se você não fazer o exame de próstata, teu saco vai ficar desse tamanho aqui. Caramba. É um jeito didático de explicar os... É, e quem já viu o South Park sabe que isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Tem episódio do South Park em que a loja de KFC da cidade é trocada por uma loja de máquina medicinal e todos os homens da cidade começam a botar o saco na frente de micro-ondas pra desenvolver câncer pra poder fumar maconha. Todos eles ficam com testículos gigantescos. South Park sendo South Park, né? Nossa, cara. É, não tão. Canarinho usado, Pistola, né? Esse é mais recente aí. Acho que até que deu certo, né? Cara, esse não, foi não um sei pai. Se o design foi proposital. Acho que foi, na real. Foi uma parada assim pra ameaçar mesmo. É, eu tinha lido uma matéria sobre o canarinho e a CBF realmente criou dois. Um mais bacana, assim, pra eventos oficiais e o Pistola, que seria pra jogos. Só que a entrada do Canarinho Pistola foi tão arrebatadora que quando apareceu o Canarinho em um evento, a o pessoal achou que puta. Caiu de pau e o marketing da CBF decidiu que só iria existir o Canarinho Pistola. Ele também foi criado pra... Meio, não é uma ideia americanizada, mas uma ideia de país europeu, em que todo esporte tem um mascote, né? Que não tinha nessa seleção brasileira. Tinha a seleção canarinho, mas nunca tinha o canário em si, né? Cara, ficou muito bom. Realmente. O vídeo de apresentação dele é sensacional, cara. Cara, vocês já viram o canarinho, gente boa? É tipo que é essa versão de boa que o Freitas tá falando, cara. Sim. Eu já vi. É muito já vi. Tipo. É cara de babão, sabe? É tipo, muito mais do Canarinho Pistola. Ficou muito mais massa. E ele tem a cara do torcedor russo lá, né? Cara do. Aquele brasileiro. Aham. Uhum. Na Rússia. Sim. Se quiserem ver o Canarinho Gente Boa, tem uma matéria da Gaúcha Zero Hora. Procurem. Cara. Mascote da seleção troca de rosto e vira memes nas redes sociais, que foi quando passou do Gente Boa pro Pistola. Imagine os americanos, né, tentando entender, né, Bird e Gun, né, tipo, canarinho Pistola, tipo, pra eles não faz sentido. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Não, mas é... Alô. Que isso, velho? Pô, tá achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Não, caramba, hoje tá complicado, galera. Ah, não. O que aconteceu? O Freitas e o Tadeu só avacalham, cara. O quê? Meu Deus, a gente Deus, tá falando de forró. E aí, Tadeu, tudo bem? Vamos conversar sobre como você dança? Já dançou forró, Tadeu? Tadeu morreu. Tá bom, então vamos seguir aqui. Os mitos sociais. Xingar muito no Twitter, quem lembra? Cara, eu não lembro, eu lembro, mas eu lembro. Faço isso atualmente. Foi quando o NX Zero, o Restart, que era aquela banda colorida que veio na mesma vibe do NX Zero, só que com cores. Uou! Que cantava assim, tá ligado? Era o Restart preto e branco, o NX Zero. Aí eles falaram que não iam no show, aí a galera falou um monte de coisa, aí, tipo, entre essas coisas foi um fã falando, ah, puta falta de sacanagem, vou xingar muito no Twitter. Meu Deus, cara, que loucura. Na época do Felipe Neto, né, cara, que ele falava bastante de Restart. Eu acho que eu lembro que ele até comentou disso aí ainda no vídeo dele. Nossa, ele falava mal do Restart? Naquela época ele falava mal de todo mundo, né? Era o jeito que ele fazia. É que naquela época era a pauta dele, tá ligado? Tipo, cara, precisamos falar mal de alguém hoje pra ganhar views. Mas ele ficou rico fazendo isso, né? Exatamente, cara. Olha quem voltou. Oi, voltei. Eu não sabia que tava acontecendo o programa. Pois é, seja bem-vindo, Tadeu. Olá, pessoas. Desculpa. Olá, pessoas. Vão se foderem. Esse aí é maravilhoso, hein, gente? Nossa. Esse aí é da época do Orkut, se eu não me engano. Esse é muito antigo, galera. Pelo que eu me lembro, era um cara que fez um post reclamando que os outros estavam utilizando a foto dele. E aí ele falou assim, vão se foderem, alguém tá usando a minha foto aí, não é pra fazer. É louco, porque, poxa, agora ele virou um meme e todo mundo utiliza isso, forever. E na época, tá ligado? Muito bom. Sim, agora é tipo normal, mas vamos se foder. Brasileira não perdoa erros, né, cara? Principalmente. Começou no grupo do Cartola, do Orkut. Eu tava precisando antes da gente entrar no ar, né? E que alguém tinha. Que o pessoal pegava a cara dele, assim, que era uma cara feia, e botava em várias outras coisas. E tinha aquele do Tiririca. Aquela campanha do Tiririca lá pra deputado federal e botaram no avatar e tal. E foi irritadíssimo com as montagens que rolavam no grupo, né? Meu Deus do céu. Tem um ali que só o Freitas sabe explicar, que é o Vinho Sinuelo. Vamos lá. Em 2013, aconteceu a traição da minha Maria Helena, segundo o nome da matéria, com um professor dela da faculdade. Isso aconteceu em Joinville. E o namorado dela teve acesso ao Facebook dela e descobriu a conversa onde começou a traição. E isso foi em julho, foi pouco antes de eu começar ali no jornalismo da UFSC. Acho que foi abril de 2013. E toda a conversa teve momentos que acabaram viralizando. E tem uma. Ficou o Vinho, professor do Vinho Sinuelo, porque tem um momento que ele. Que a guria. Que é que ela tá perguntando alguma coisa de trabalho. Ela começa com aquele papinho mais ou menos, assim, de quem tá querendo alguma coisa, e ele fala, tem o vinho tinto suave aqui, Vinho Sinuelo. Se não me engano, é uma vinícola do Rio Grande do Sul. E ela assim, eu adoro vinho tinto suave, meu favorito, né? E em alguns momentos ele fala. Ela fala que tá na casa da tia dela e que não. Ele não pode ir lá, daí ele fala, então vai tu e a tua tia. Assim, é uma coisa que, na época, hoje, no período que a gente tá, seria problematizado, porque seria uma violação da privacidade, né, da pessoa. Pois é. E ele vai buscar ela com uma Ranger prata, né? Ele fala, tô chegando aí, uma Ranger prata. E teve uma imagem que pegaram dele do Ranger Prata, do Power Rangers, botaram a cara dele, esse professor. Que meme é esse? Que meme é esse que eu não sei? Do Vinho Sinuelo, Tadeu. É uma desgraça, não é um meme, não. Não, é que assim, Não, memes, mas aí que cara. Tá, algumas empresas começaram a fazer piada com isso, tanto que até não tem uma matéria do G1, eu acho, que eu tava lendo antes de ela relembrar isso, que a Ponto Frio fez, kit de vinho pra... Kit de vinhos pra você chamar o seu professor. Ops! Entendeu, irmão? Fazendo piadinha com o caso. São memes da época que o pessoal lia pra zoar, né? Porque não tinha, o vídeo não era tão popular, então o Vou Se Foderem, o. Sim! Isso daí, tipo, são memes lidos, né, cara? Agora sim. Exato, cara! Eu vou mandar pra vocês algumas imagens que eu tenho aqui. A galera não fazia vídeo nessa época, né, cara? Mas você tem que postar o link que eu postei com toda a transcrição da conversa para as pessoas se lembrarem do caso do Vinho Sinuelo. Meu Deus, cara. Tá, vamos então entrar na era dos vídeos, da era das reportagens. São os mitos das reportagens. E tem aqui o não sei. Aquele bêbado não que é entrevistado. Sei. Tem eu esse sou. Também. Tem esse não sei e tem o não sei, que é o outro, que é aquele bêbado que tá na porta de. Na parte de trás do carro. E tem esse. Sempre que... envolve bêbado. Cara, é bêbado tem muito, né, cara? As pessoas bebem muito. As pessoas bebem muito. Tem motivo pra beber também nessa desgraça. Aí tem o cachorro. Que cachorro? Eu não sou o cachorro, não. É aquele moleque. Ei, você, o que cachorro? Cachorro? E o guri demora, tipo, uns 2 segundos pensando ainda, tipo, cachorro. Você que tá falando de Jeremias, cara? Jeremias? Se é, o Jeremias. Se eu matar... Nossa, o Jeremias, mas a gente esqueceu dele, cara. Foi o primeiro... Não, foi lembrado. Do YouTube, assim, ó. A polícia militar apresentou aqui... Senhora? Senhora? Pô, senhora já é mais recente. Meus caras, são muitos. É do ano passado, eu acho. Uhum, a pessoa bem era... Cara, ela era quase um funcionário fantasma. Ela só não era um funcionário fantasma porque ela ia lá bater o ponto. Ela existia. Mas, tipo... É, entenderam? Tipo, é, cara, e aí a melhor maneira dela fugir da justiça é correndo. É literalmente correndo, né, cara? Não. É o Prenda-me se for capaz, versão brasileira. Mano, se eu correr, vai dar tudo certo, tá ligado? Tipo. Cara, que bizarro, mano. É, cara. Ai, ai. Senhora, senhora. E aí a repórter vai correndo atrás até. É, essa repórter merece um prêmio. Jornalismo verdade, investigativo. Né, cara? É assim. E jornalismo esportivo, né? Pela maratona também. 100 metros rasos. O que aconteceu no faz? Final dessa história? Ela, sei lá, saiu correndo pra sempre? Ela virou Forrest Gump. Ela tá correndo, cara, até hoje. Lendas Sim. dizem que ela continua correndo até hoje. Nunca saberemos, cara. Que loucura. Só o Usain Bolt pra responder essa. Mano, ela começa a acelerar o passo devagarinho, aí vai, e a repórter... Cara, a repórter corre bem direitinho, tá ligado? Vira uma perseguição, mano. Ok, Irineu. Vira uma perseguição. Mano, ela corre uma quadra inteira, mano. Irineu? Você não sabe quem é o Irineu? Rapidinho. É, imagina uma competição entre a repórter do Senhora... E o Usain Bolt. E o Korriberg. Nossa, mas o Korriberg é meio tenso, né, mano? O Korriberg. Meio tenso? Meio tenso é, sei lá, cara. É tropeçar e cair e bater o joelho, tá ligado? Cara, tipo, aquilo lá é Brasilzão, né, mano? É o Brasil ali acontecendo no momento. É o mesmo mote do caso do Jeremias, o bêbado lá, que é só aqueles programas de TV bem sensacionalistas em que querem mostrar com a violência, a realidade, assim, do... Cara, pelo que eu fiquei sabendo, esse cara sobreviveu, tá? Sim, uh-huh. Eu também soube disso. Que loucura, mano. O cara que tomou um tiro na cabeça? Uh-huh. Ah, tá Deus brincando? Uh-huh. Pô, cabeça dura, bicho. Meu Deus do céu, Berg. Corre, Berg. Tira no cara, Berg. Cara, imagina se tu já vai cobrir a parada de colete à prova de bala, mano. É porque o negócio tá é louco, né, cara? O bicho vai comer, louco. É, mano. O colete à prova de bala. Tá louco, velho. Aí eu pedi a periculosidade. Ai, meu Deus do céu, Berg. Fortalecer o laço entre o Berg e o repórter. Meu Deus do céu. É, essas experiências quase de morte fortalecem. Tu viu, velho? Vamos dar uma aliviada. Hã? Qual o próximo? Quero café. Quero café! Viu? O melhor desse aí é o remix, cara. O melhor do Quero Café é os remix que tem, cara. Puta merda, cara. Muito... O Quero Café foi um meme nacionalzão, tá? Uh-huh. Um meme forte. Quero porque assim, ó, tem meme que não é tão forte. Eu abri aqui e tem 4.923.000 views, cara. Um vídeo aleatório postado pelo Rafael Yokota. Eu não sei se, sei lá, foi até o original, mas... Mano do céu. É que é um vídeo muito representativo, né, cara? Tipo, ele tá num posto de saúde, que é um lugar onde as pessoas ficam muito pistolas. Porque as coisas não acontecem num posto de saúde. Não importa o que... O atendimento pode até acontecer, mas, cara, você tá numa emergência, não importa o que aconteça. E você vai estar pistola. É complicado porque as pessoas, geralmente, elas viajam, tipo, da cidade do interior delas, que não tem hospital, pra ir pra cidade. Aí vai todo mundo pra cidade, aí fica uma fila enorme esperando pra ser atendido. Tenso. Demais, cara, mas poxa, isso aqui é uma Brasil. Porcaria. Que não. Merda nenhuma. Desculpe. Desculpa. O cara, pô, dá até pena do cara. O bicho foi tipo, porra. Eu queria um café, eu tô nessa desgraça aqui, eu tô na merda. Pô, pelo menos um cafezinho, né, porra? Nessa merda aqui. Pois é, cara. O cara deve estar morrendo de fome. E ele, eu não sei se é a mina que tá falando da esposa dele ou algo do tipo. Mas ele vai se aproximando como quem não quer nada, ele vai vendo, vai indo, dá uma mordida no beijo e de repente ele começa, quero um café! A mulher dá um susto, sai correndo, né? Tem uma mina lá atrás rindo. É, velho, cara, nossa. Tá, vamos lá. Morre, diabo! Esse é outro bem tenso, né, cara? Porra, na real que os memes brasileiros, meu amigo. Não, ele foi preso pelo quê? Não foi preso roubando? Não é pelo preso, que eu sei, ele matou a mãe dele, velho. Ah, ele matou a mãe? É, ele tem um pouco tenso. É a colaboração aí do Tadeu, que chegou atrasado e errou o meme. Não interessa pra você, palhaço. Cara, que viagem. Esse caso, ele foi, acho que na TV Band, né? Eu lembro que ele... Sim, foi isso, não quero falar com bandeirantes, né? Esse é um dos principais memes da era blog brasileira, né? Que antes da gente ver memes através do Facebook e do YouTube, a gente recebia os memes por sites como Bobagento, Não Salvo, Não Entendo. Tempos de ouro pros donos desses blogs, né? Muita gente ganhou muita grana naquela época, né? E eu vi esse vídeo pelo Bobagento, que era site que eu usava bastante na época e... Com o tempo, com as chegadas nas redes sociais, o Twitter, eu meio que parei assim de acessar. É, verdade. Aí agora mesmo com o WhatsApp, ninguém mais olha. Olá, Marilene! Ah, olá, Marilene é daqui, né, cara? A gente entrevistou o cara, tem vídeo no canal. É meme de casa. Mas a gente não pode esquecer disso, porque é exatamente por ser de casa. Porque... Tem que valorizar a cultura local também, né? Exatamente. E tem uma galera que não conhece, cara, pô. E o que é mais engraçado é que, pô, né, a gente é do jornalismo UFSC, né? E a gente conhece as pessoas que fizeram a matéria, tá ligado? E ninguém esperava que fosse gerar uma repercussão. Eles só botaram porque acharam engraçado, assim. Estourou no Brasil inteiro, cara. Também foi um vídeo que eu vi pelo Bobagento, se não me engano. E na época eu tava no Educação Física. Eu fiz o semestre de Educação Física. Meu Deus. E o pessoal da Educação Física falava direto. Lá, Marilene, Itainha, vinho e muito sexo. Cara, que loucura. Olá, Marilene. Muito bom, velho. A gente tem um videozão lindo, né, sobre isso, explicando a origem, inclusive, já que é um meme daqui, né, a gente correu atrás dessas coisas e é um baita. Muito pesquisa e é o terceiro vídeo no YouTube. Olha aí. Tá bem forte. Depois disso, nós temos Caso de Família Meme de Espacate. Cara, esse aqui é meme de espacate com Sweet Dreams. Ao som de Sweet Dreams. Ah, tá. Nossa. Acho que todos os episódios do Caso de Família mereciam um meme separado. Tem o programa do João Kleber também, que é uma variante, que, poxa, tem uns momentos sensacionais. É, então, tipo, pô, deixa eu rodar aqui rapidão, cara, porque isso aqui é muito... Neri? Isso é muito brasileiro, né, cara? Ele tá rodando. Ele parou pra ver o meme. Ah, é muito brasileiro isso. Se você ele não conhece, fica vendo. Fala, Morgan. Ele sempre mistura nessa musiquinha lá, aquele cara do porra, que dá aquele gemidão lá. Muito bom, cara. É um áudio estouradão com eco, né, cara? É muito característico. Cara, e o Rei do Camarote, velho? Nossa, ele é sensacional, velho. É Bull, cara, porque é uma reportagem, tá ligado? Sim, e quando deu a repercussão toda, o cara, ele. O rei do camarote, ele começou a falar que na verdade era tudo uma jogada de marketing. E nunca teve uma continuação disso. Nunca souberam. Mas o que eu acho o mais engraçado de toda essa história são as videomontagens que fizeram. Os YouTube spoofs, né? De cortar os trechos, inverter. E tem muito bom que numa hora. Opa, tem, no original do vídeo, ele fala. Eu já transei no banheiro da balada, ué. E daí tem um vídeo que fizeram editado dele que ele fala assim, eu já transei uma vez. E tipo, é só isso, tá ligado? E porque não tem uma cara assim de songamonga, sabe? Esse cara definitivamente não é o rei do camarote, tá ligado? É, ele tem uma carinha assim de quem bate muita punheta, sabe? Tem um take dele na Ferrari sorrindo, bizarro, cara. É muito bom, mano. Com a máquina de cartão fingindo que é um telefone, tá ligado? Sim. Dançando lá, muito. Quanto isso que ele fala que ele gasta por noite? É. Mais de 2 mil, assim. 50 mil reais em uma noite, segundo a Veja São Paulo. Cara, peraí, pô. Ah, mas foi zoeira, não é possível, porque tá ligado aquele cara do Pânico? Qual deles? Qual dele? Lógico. Aquele que faz o Ed Murphy prateado. É, o Ed Mercury. Ed Murphy? O Ed Murphy prateado! Um novo conceito acaba de nascer. Tá sabendo legal, né? Então, ele aparece num trecho do vídeo, cara, da reportagem da Veja São Paulo. Aparece ele atrás do cara. Mas é que ele fala que ele é amigo dos famosos. Ah, cara, mas... Pô, mas é que o bicho é só zoeira, cara. Aquele cara é só zoeira, mano. Aquele cara do camarote... Junto. Aquele cara do camarote, ele deve ter uma coisa muito pequena pra compensar todo o gasto que ele faz. Não é possível, cara. Porque é assim que funcionam as coisas, né, Maduro? É óbvio, cara. É igual aquele vídeo do Porta dos Fundos que aparece o Kid Bengala andando de patinete, sabe? Kid Bengala de patinete. É um vídeo muito bom do Porta dos Fundos, o nome do vídeo é Ferrari. Recomendo assistir. Ah, por isso que eu quase não saio de casa e ando a pé. Eu também ando bastante a pé. Rei do camarote, meu amigo. E sabe o que eu acho mais curioso? Primeiro, você tem que se vestir. É que ele trabalha basicamente com. Cara, é um negócio muito escuso, assim, pra não falar. Suspeito. Que ele é... Cara, deixa eu ver se eu encontro aqui numa matéria pra não tá ver o meu vídeo. O Rei do Camarote falando? Isso, o Rei do Camarote, ele tem uma... Cara, ele basicamente trabalha numa... Qual que é o nome? Numa o quê? Despachante. Numa o quê? Exato, ele trabalha nisso. É, uma coisa parecida com despachante. E, cara, ele deve faturar... Quê? Despachante. Despachante? É, despachante de carro. Cara, não sabe o que um despachante faz. Explica a função de um despachante. Eu não sei direito o que faz um despachante. Alguém pode me explicar? Cara, despacha coisas. É, basicamente é isso. Aqui o despachante automotivo, ele tem a função de... tem a ver com documentação de carro, com licenciar os carros. Coisas, uma parada. Obrigado. Assim, não lembro direito. Oi? Valeu. Oh, o Freitas, ele fala, tipo, pausando assim. A gente não sabe quando acabou o assunto. Ele, cara, parece falhando. Ai, meu Deus, cara. Mas tá, segue o jogo, é suspeito. É champanhe e são status, é isso que importa. Você pede champanhe, o que que acontece? Grávida de Salvation. Quem? Explica. Eu fiquei muito alheio nesse meme aí. Eu só fiquei sabendo depois que acabou a história. É, eu acho que pegou uma galera bem seleta, assim, né? Tipo, não foi todo mundo que recebeu. O pessoal de Taubaté só. O pessoal. Não, mas cara, pra mim foi marcante porque é jornalismo, tá ligado? O jornalismo da Record é muito questionável, né? Até hoje, né? Hoje ainda é pior. Hoje principalmente, mas... Mas eu acho cara... que era uma filial da Rede Bandeirantes, pô, no começo. Não, eu não sei como, mas eles chegaram no principal, no Mais Você da Record, tá ligado? Uh-huh. Tipo, do programa Porque Machinal. Porque a primeira reportagem, tipo, tem uma arte bem, bem ruim, cara. Tipo, uma faixa laranja aleatória escrito o nome da mina. Cara, como é que eles conseguiram fazer isso? Tipo, velho, não é, não não é difícil. Ser... Cara, a repórter parece uma mina do nosso curso, cara. Ai, meu Deus do eu não céu. Queria, eu o não pior queria... não é nem a grávida, é que a repórter caiu na história. Uhum. Tem que cobrir a pauta, né? Vontade de pegar uma faca e dar uma enfiar na barriga assim, estourar e todo mundo... Oh. Só pra ter certeza. É, daí pega de verdade. Mas então, a... Teve uma dessas apresentadoras do programa Mais Você da Record, que eu não lembro o nome, a Cris alguma coisa, que ela deu uma entrevista uns anos atrás falando que quando ela viu a grávida assim, no estúdio, ela muito teve vontade de furar. Ela sabia, cara, ela sabia. Ela falou assim que ela viu assim, o formato tava muito redondo, tava muito esférico e que ela já se do mãe antes? Corta, cara, muito estranho. Eu gaguejo. Ele, não, tu pronuncia muito bem. Tá, pô, deu de interromper, cara. Porra. Falou o cara que pediu uma pizza no meio do programa. Tá? Eu tinha falado pra ti, Mob, não, que eu pedi pizza, mas eu achei que a gravação ia terminar antes de chegar a pizza. Não, pera aí, só pra explicar, pô, tem uma galera perdidaça, agora que eu lembrei, porque o meme não é tão conhecido assim. É, era uma mulher que dizia que tava grávida de 5 gêmeos, é isso? Aham. Uhum. E tinha uma bola que era do tamanho da lua, a barriga dela. Aí, aqui na reportagem é a Bandeirantes, cara, que foi entrevistar. Não, mas o rolê mesmo aconteceu na Record. Não deve ter sido só a Bandeirantes. Não, ela teve uma ida ao vivo ao programa mais conhecido da Record. Então, aí na Record tudo... Na Record estourou o rolê. E aí ninguém teve coragem de, tipo, desmascarar. Ela chegou a ganhar um auxílio da Record. Sim. Só que depois foram ver e era mentira. Só que ela tava com uma bola daquelas grandonas. Uma bola de yoga. Uma bola. Sabe aquela que passa um carro vendendo, tá ligado? É essa bola aí que ela tinha na barriga. Carro vendendo. Cara, lá do interior passa um carro vendendo essas bolas gigantes. Essas bolas de piscina, sabe? Aqui não pode. Cara, é muito tenso, velho. Ó, pessoal, querem que eu leia aqui o trecho da declaração da Cris Flores do programa... Caralho, não diz o nome do programa ainda. Não, mas leia. Mais Você da Record. Hoje em Dia, era Hoje em Dia o nome. Ah, é Mais Você da Record. Ó, abre aspas, eu falei, gente, não posso fazer o programa porque eu não acho que ela está grávida. Daí levaram ela no meu camarim. No meu camarim falaram para eu conversar com ela. Eu conversei e joguei a real com ela. Eu acho que está grávida. Eu preciso ver a sua barriga para ela saber que você está grávida. Ela começou a chorar. Estava com o filho do lado e começou a gritar, a me humilhar. Caramba. Meu amor, eu já fiquei grávida. Eu sei como é mulher grávida. Você está com o nariz inchado, o pé inchado. Ela ficou ofendidíssima. E eu falei, então faz o seguinte, desce só um pouco do vestido aqui para mim. Ela falou, não, porque minha barriga está horrorosa. Resumindo, ela tentou fazer a mulher mostrar a barriga para ela e a grávida estava batendo começava a chorar e fingir que tava... Aí, cara, só se fosse na base da facada, mas daí tu arriscaria dar facada na barriga de uma mulher que ela luta... Matar pega a cabeça de um gêmeo. Uma vez só. Era quádruplos. Quádruplos? É, aí não é interessante. Cara, mas é uma história muito louca. Tipo, depois a mulher foi processada pela Record por causa do rolê e tal, que a Record deu um monte de coisa pra ela... E o marido meio que foi inocentado, que ele disse que não sabia muito bem da gravidez. Mas tipo, velho... Um cara coitado, ele deve ter um Chevette, um Uno, alguma parada assim, vivendo uma situação bizarra. Uma parada muito louca, velho, meu Deus. É inimaginável, eu não consigo. E ela tinha pego um ultrassom pela internet, cara, uma foto qualquer, sim, e começou a falar que era dela. Olha só o nível. Mano, esse cara... Coitado, ele não queria, só não queria se incomodar, tá ligado? Ele queria viver ali, ó. Tá, amor, vai. Aí chega a mina, tô grávida de 4, tá ligado? Eu não vou nem questionar, não. ET Bilu, busquem conhecimento. Oh my God, esse aí é dos explique, bons, hein? E vem só chegar falando e achar que todo mundo já conhece, alguém explica aí o ET Bilu. Cara, o ET Bilu acho que foi o primeiro contato que eu tive com o ET Bilu. Foi numa reportagem da Rede TV, clássica Rede TV. Que tipo, tinha um pesquisador, tipo, de ufologia muito louco, tipo, encontramos um ET. E aí a reportagem foi lá e eles conversaram com o ET. Só que tinha que manter a distância, senão o Bilu. Tu tinha que manter. Atrás do mato. E o ET Bilu. E de noite. De noite, sempre. E o ET Bilu só aparecia se o pesquisador fosse lá atrás do mato conversar com ele e não voltasse. Ai, meu Deus. Cara, eu tenho uma comparação que eu vou fazer com isso. Que quando eu tava na minha sexta série. Tá sério. A gente fez uma viagem pra Quinta da Estância, em Porto Alegre, é um hotel fazenda lá. E tinha um tour noturno, assim, pela estância. Sim. E tinha muito bugio no mato, assim, ficava ali na região de Porto Alegre. E quando eu soube desse ET Bilu, eu lembrei muito daquilo, porque no meio da nossa cultura, assim, falava pra gente, ah, tem que ficar todo mundo junto, né? Tinha o guia e... Porque os bugios podem atacar, né? E tipo, caiu um galho, assim, começou a ter barulho de bugio. Aí o cara, ah, isso é um bugio irritado, vamos embora. Todos os alunos correndo, assim, aqueles pré-adolescentes correndo assustados e tal. E no outro dia, a gente foi. É, isso foi no sábado, no domingo a gente foi ver o. Com outro guia, que a gente só foi ver pela primeira vez no domingo. Realmente ver, assim, os bugios de fato, ver os animais, assim, né? Ter um contato mais com a natureza. Ele falou, o Gil costuma fazer um som desse jeito, que é ele batendo a língua no ossinho que ele tem embaixo da. Embaixo do queixo, blá blá blá blá. E quando a gente perguntou pra ele, qual que é o som que o Gil faz quando tá irritado? Ele não fez, tá ligado? Ele falou, não vou fazer pra vocês que é muito difícil. E eu associo muito os dois, porque claramente ali é uma puta de uma farsa pra gerar sustinho na galera, sabe? É os bugios aí. Falavam pra procurar conhecimento? Porque bugio cara, é burro, cara. Cara, aliás, isso é o mais genial do Bilu, cara. Que, tipo, contrário de, tipo, algumas outras religiões, o Bilu quer que você conheça o mundo, cara. Cara, o biluteísmo é incrível, velho. Biluteísmo. Um busco conhecimento. Cara, é perfeito, velho. E ele tem essa voz muito boa de personagem infantil de anime dublado. O que deu na cabeça da pessoa fazer a voz? Não, vou fazer essa voz, que essa voz é a voz do meu alienígena. Não, legal se ele realmente existe, né? Porque tipo, ninguém pode negar, né? Caramba. O alienígena chamado Bilu. O mais incrível é que ele fala português perfeitamente. É verdade, porque fala todas as línguas, né? É realmente avançado. Ele realmente buscou conhecimento. Segundo o portal R10, o Urandir, o ufologista, não esperava que as equipes de TV tivessem um equipamento ultramoderno e sensível à pouca luminosidade. O que permitiu que eles vissem que ele era o ET Bilu. Então, infelizmente, o ET Bilu não existe. Ah, já foi desmentido. Então pois vamos pra próxima. Lindomar. Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, cara. Mas o Sub-Zero não dá voadeira, por que que ele é o Lindomar, cara? É que ele dava nas antigas, né? O Sub-Zero não dava, que dava voadeira era o... Não, dava sim. Dava que sim, pô. Cara, eu conheci esse meme no Orkut, então ele deve ser muito velho, cara, meu Deus. Tinha a comunidade do Orkut. Aham. Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Cara, e poxa, na a voadeira que... é muito boa do Lindomar. Tipo, é perfeita, é muito igual a do Sub-Zero. Loucura. Na época que não tinha como ver pancadaria no WhatsApp, na internet, e aí as empresas de televisão colocavam pra rodar. Demais, cara, meu Deus. Agora é errado. Tio, mas a história do Sub-Zero brasileiro é porque a empregada batia na criança, né? Isso, Daí, acho que ela tá na luta do mundo. Daí o cara deu uma voadeira nela. Caramba, o meme é de 2002, galera. Meu Deus do céu, muito velho. Que louco. Galera, já volto. Segue o baile aí. Segue a lista. Meu Meu Deus do céu, qual é o próximo? Vai pedir uma pizza. Vai pedir uma pizza. Agora que a gente vai falar de games, ele vai embora, então. O Mineirinho Adventures, galera, vocês conhecem? Eu conheço. Eu tentei passar a primeira fase e não consegui, cara. Muito difícil. O jogo é muito bugado, cara. Ele é muito bugado, ruim, cara. Velho. Ele é baseado, o Mineirinho, em um personagem que é um mascote de um restaurante, tá ligado? Aparentemente é um negócio meio sério, assim. O cara foi lá, falou com o bicho e pegou os direitos pra fazer um jogo. E o que eu lembro, eu conheci esse meme porque o cara que fez o jogo, ele tava xingando os usuários que davam nota negativa na Steam. O cara é muito fora, sei lá, meu Deus. Como que ninguém vai xingar aquela porra, cara? Sim, é muito ruim, velho, meu Deus. Tadeu Gamer. Teve até speedrun, cara. Eu nunca joguei essa merda. Nunca jogou, infelizmente. Velho. Poxa, Tadeu. Eu lembro que eu vi esses dias, cara, tipo, num evento épico, assim, de speedrun. A galera joga pra caramba, assim, o Mineirinho. É, porque é divertido assistir alguém sofrendo. Não, mas o cara que fez o speedrun, assim, tipo, o cara passou bonito, assim, cara, sabe? Eu não sei como que nem o cara conseguiu. Nem parece que é bugado, né? É. Não, mas ele tem uma física ridícula, né, cara? Só o fato de você encostar na parede... Ele já, o jogo já acha que você já tá numa plataforma, né, reta, assim. Então dá pra você ficar pulando em uma parede 90 graus, assim, direto. Tipo, é muito... Cara, muito sem neto. É muito complicado. Tem outro jogo... O dono do... Falei? O dono do Mineirinho, ele não gosta que fale mal do jogo dele, sabia? Ele leva o jogo dele a sério. A gente tem que entrevistar esse cara, na real, né? Eu já tentei e ele não falou comigo. Ah, vamos tentar de novo. Vai ter que falar. Pegar umas key pra sortear pra galera. Estão falando de que jogo agora? Tá agora falando Mineirinho? Vamos falar do jogo do Vitas, né? Que o Maruron fez um baita de um detonado já. O Maruron é épico demais. Cara, comparado ao Mineirinho, esse aí foi até bem feito, cara. Esse jogo do Vitas, cara. Eu achei bem bolado. Pois é, a galera mandou bem. É. Bem bolado. E um jogo difícil até, cara. Não era fácil, não. Mas ele seguia aquela lógica do Slender, né? Tá, galera, mas não esqueçam de explicar os memes. Não esqueçam de que a gente conhece, mas e se o cara que tá ouvindo não conhece? E se o cara que tá participando não conhece também? O cara que tá participando tá loucamente aí. O Vitas e o cantor russo, né, cara? Com a voz de golfinho. Isso eu conheço, o jogo que eu não conhecia. É o golfinho, não galinha, cara. É um golfinho. É, nossa, aí é um pior do que o outro. Ele é o homem-peixe, cara. Faz tudo, Deus. Toda essa lenda aí do homem-peixe. Muito bom, cara. É isso, era um jogo dele. E o que é o Ocoleste? Ocoleste, né? Adaptado para Jailson Mendes. Ocoleste. Vou deixar um oco. É. Sério? Sim, cara, fizeram o... Cara, eu tenho detonado meu canal, cara. Com o Silvio Santos, hein? Major, achou o Ocoleste. Com o Silvio Santos. Cara, pegaram... Assim, mano? Pegaram a voz do Jailson pra fazer ainda umas partes ali, cara. Meu cara, Deus do céu. Que loucura, céu. Cara. O daí, é muito... Aí vem o Guinness. É, não, Guinness? Não, qual que é o nome do... Cara, eu realmente não entendo de pornô game. Guinness é um... Nossa, nada a ver. Guinness... É o cara aqui, né? Que comia o Jailson. E daí ele vem atrás de você, igual o Slender também, assim, tem que pegar a palha. Do jogo, né? Os bichos investem muito. E ele abre o oco, né, em você. Que delícia de jogo. E é um jogo bem feito também, cara. Ah, bem feito, cara. É do mesmo criador do Vitas, cara. É, que tem o lance de, tipo, o Mineirinho, por exemplo. O Mineirinho é o padrão de jogo ruim, assim, sabe? Pô, levando em conta que é um jogo de meme, os caras fizeram um baita trabalho, caramba. Mas sai direto. Mega Macho, do Mega Man, sai Final... Five Nights Macho. Tem um monte de jogo, assim, relacionado ao Jailson. Cara, e o cara, ele que morreu, né, cara? Pois é, morreu, coitado. Foi esse ano, né? Foi esse ano. É um mito aí que perdemos, infelizmente. Pô, mas eu acho que não, pô... Depois que ele estourou como um meme, eu acho que ele ficou muito alegre, assim. Acho que foi um up na vida dele, na moral. Não tô falando de porque eu acho, assim, mas... Ele já falou algumas vezes que, tipo, curtiu muito a galera conhecer ele e ser conhecido por isso e tal, criou um canal, assim, interagiu com várias pessoas. Então, acho que foi bacana ele, pra ele. Esse cara é um meme eterno, cara, porque já tá há anos e o pessoal ainda usa os memes dele, cara. Até pois hoje é. A gente usou. Mas vamos pra uma categoria aqui meio aleatória, que é são os mitos nacionais. E tem aqui o Ruê, aquela cabeça feia. Aquela cabeça feia que foi louco dos nacionais. Cara, que é, entendeu? Qual que é a origem disso? A origem não, são não, dos não. Jogos de RPG online, quando não era comum eles criarem servers no Brasil. Os americanos meio que criaram esse Ruê BR, que era a maneira como eles iam. E que eles, alguns brasileiros gostavam de trollar gringo, né? O que ainda é comum, né, na verdade. Uhum. Então, daí criaram esse novo, né? Na época dos foi lá chans, fora, né? Que criaram, tipo, esse estereótipo de brasileiro? É, meio que foi, tipo... A gente pode ver no Know Your Meme a origem do RBR, mas, basicamente, foi meio que... É uma maneira pejorativa de se referir aos brasileiros, tá ligado? E aí, sim, o que os brasileiros fizeram? Eles adotaram isso e jogaram contra o mundo, meu amigo. Porque é assim. E aí aumentou o número de Ruê, cara. Ó, uhum. Reza a Lenda começou em 2003 no Ragnarok Online. No quê? No Ragnarok Online, em 2003. Ah, tá. Eu lembro de ver isso no LoL. Aham, uhum, eu também lembro no LoL, cara. O Mordecai Ruê. Velho, que e aí viagem. Tem o... E teve a variação que era o Gimme Money Plus, que era a maneira deles que era ele escrevendo errado, né, que eu acho que tem um pouco, eu acho que essa parte do Gimme Money tem a ver com as compras in-game, né, que geralmente são feitas com cartão de crédito, e por não ter uma versão brasileira do servidor, era um dólar, então geralmente o pessoal pedia isso, meio que na camaradagem. Caramba. Brasileiro. Aí ele. Tá ligado aquele. Aquele do Batman. Então, brasileiro. O quê? Ah, valeu. É isso aí, ó, viu? Eu não sei o que brasileiro. Está acontecendo. Eu e também o que não. É esse aí eu já não conheço. Please come to Brazil. Ô, oh, cara. É, aí cara, né? Ruê, Batman. Tá, eu vou falar então do Please come to Brazil. É que com a nova criação de redes sociais, né, principalmente o Twitter, que permitiu essa aproximação entre artistas e fãs, e o público brasileiro é um público muito apaixonado em tudo que tá faz, surgiu muito o Please Come to Brazil, que eu lembro que assim que um artista, bem nos primórdios do Twitter, que algum artista internacional criava um Twitter, os brasileiros já iam com, fulano tal, eu gosto muito de você, por favor, vem pro Brasil, né? O Please Come to Brazil. E então tudo era Please Come to Brazil quando alguma coisa acontecia lá fora, sabe? E acabou meio que ironizando a necessidade do brasileiro de querer que todos os artistas que ele gosta venham pro Brasil, sabe? Aí ficou esse Please Come to Brazil. Cara, brasileiro é muito chato na internet. Exatamente. Aquele, o Cris, todo mundo odeia o Cris, o ator. Nossa, sim. Sim. Nossa, a galera enche o saco dele até hoje, falando, suco de uva. Suco de fruta. Suco de fruta, é. Acho que eu estava brincando. Pisante maneiro. Tô namorando uma branca. Quem vai no Instagram dele pode ver isso. Me passa um dólar. Será que continua até hoje? Qual é o nome do cara? No Instagram continua, Tyler James Williams. Não sei o que. Cara, tu sempre encontra. Não para. Coisa. E aquela rede de fast foods famosa que tem um palhaço mascote, que agora começou com um free refill, com um refill grátis, né, de bebidas, chamou ele pra fazer a propaganda com o dublador original da série. E na propaganda ele fala: já que vocês gostam tanto de ser repetitivos, McDonald's Brasil. Opa, falando da marca. Merda, tá. Ah, cara, dá nada, velho. Nossa, Fred. Essa tua preocupação foi comovente, cara. Muito obrigado. Tá, tudo bem. Ele falou assim, ah, quem sabe com agora que vocês podem repetir o refri, vocês param de repetir os comentários no, nas minhas fotos no Instagram e tal. E não, o pessoal não para, o pessoal continua. Vamos ler rapidão aqui, ó. É, os comentários de uma das fotos mais recentes dele no Instagram, no arroba WillTylerJames. É, passa um dólar a carinha que mora logo ali. É, tem mais brasileiro aqui do que inglês. Toda vez que você postar uma foto, eu estarei lá. Eu sabia, cara. Parece que o carinha que mora logo ali tirou o rato do guarda-roupa. Cara, rapidinho. Embaixo puta, tem uma foto. Embaixo tem uma foto de um cara com um cachorro. Eu não cliquei ainda, mas os comentários vai ser do episódio do Negrito. Do que ele adota um cachorro. Não, cara, olha só. Todos é neguinho, não é negrito, é neguinho. Não, vira. É neguinho, é porque no episódio ele descobre que o cachorro nasceu é de uma raça espanhola. É porto-riquenho. Isso, ele tem que adestrar ele falando em espanhol. Ah, cara, muito bom. Quase todo comentário é mencionando neguinho. Negrito? Neguinho, cara. Sim. Né, tá, tudo bem. É neguinho. Ah, e olha só, tem a foto dele com uma mulher branca. Vamos ver se ele fala alguma coisa do. Tem uma foto dele com uma mulher branca. Tem uma amiga dele, pô, muito bom. Ah, essa. Walking Dead? É, ele fez Walking Dead, né? Essa mina é muito gata. Aquela que namora o Glenn, né? Dude, ele postou uma foto com. Acho que. O namorado dele, sei lá, alguém comentou. Eu não vou cuidar de ninguém. Que era o que a mãe dele falava pra ele, né? Ai, velho, que loucura. Ai, que massa. Tá, vamos seguir o jogo. Vamos coitado seguir. Do cara. Ah, deve estar chorando ganhando em dólar. Tem o. É tenso. O que é o Tenso? Cara, tenso. Vocês não lembram do Tenso? Tenso, mas Tenso era... Tenso? Eu não sei como surgiu, mas o Tenso basicamente era aquele... Não foi de... o Pânico, não? Não, era surgiu nos blogs mesmo, que era de pegar uma imagem, se tivesse a cara de alguém assustado, se alguém muito estranho na foto, eles iam dando um zoom assim na pessoa e botavam a legenda no texto Tenso. E foi uma coisa, se não me engano, foi o primeiro meme brasileiro que eu vi no Know Your Meme, né? Que é o site que. Site que explica vários memes mundiais. É, e tal. O Tenso foi parar lá? Se não me engano, foi o primeiro que eu vi, pelo menos, né? E eu lembro que nessa mesma época teve o. A Toyota na Fórmula 1 tinha um patrocinador que é a Denso. E fizeram um lugar do Tenso dando zoom assim no carro até chegar no Dance. Caramba, sabe o que é Tenso? O Bambam enlouquecendo na academia. Isso. Cara, esse. Assim, ó, ele foi muito forte quando ele veio, assim, tipo, durante um período, assim, curto até, mas. Ele foi muito intenso, sabe? Tem 30 mil versões do vídeo, é sensacional. Eu acho que esse meme aí teve uma vida muito grande até, cara. Porque... Ainda vive, né? Pois no é. No meu coração ainda vive. É que memes não morrem, né, galera? Memes não morrem. Mas é que, tipo, às vezes eles caem no esquecimento, assim, um pouco, ou chega outro e acaba tomando lugar. O problema é que eu acho que esse aí meio que se enraizou bem, sabe? Exato, eu acho que assim... Virou uma referência. Sempre que alguém fala assim, ah, pô, comecei a fazer academia, alguém sempre vai inserir um... Entendeu? Vai ser um... Porra. Bodybuilder, porra! É igual aquele do Nino, né, do Castelo Rá-Tim-Bum fazendo academia lá. Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. Inclusive o do É 13 mesmo, eu vi o... Eu vi na época de eleições alguém fazendo com o Felipe Franco, né, que é o dono do youtuber... Fica assim, ah, eu amanhã nas eleições mesmo, porra. É, cara, não, meme que... Eu lembro que eu trabalho no Adrenaline, que é um site de tecnologia, e teve o lançamento de um Zenfone da Asus, que eles fizeram uma jaula, uma mini jaula, e colocaram o smartphone dentro. cara, ele era o pessoal tão poderoso. Ele era tão poderoso que tava saindo da jaula o monstro, sabe? Tipo, era um negócio que... Excelente. Só que eu acho que esse meme é um pouco injusto com o Felipe Franco, porque o pessoal deve achar que ele e o Bambam... Tá, o Bambam talvez seja. Deve achar que, no vídeo são só três caras que só pensam em malhar e 24 horas por dia que só pensam em crescer e tal. Mas o Felipe Franco, ele é formado em educação física e, se não me engano, ele tem mestrado na área de... de crescimento muscular, alguma coisa assim. Ele é um cara realmente que ele tem que ele tem conhecimento sobre o que ele faz e as pessoas não acabam. São os bastidores do meme. Ele tá treinando o Whindersson Nunes, peraí. Caramba. Tem um vídeo dele treino com o Whindersson Nunes um mês atrás. O Whindersson Nunes tá começando a ficar maromba. Aqui é bodybuilder, né? Eu acho que eu vou fazer academia, cara, esse ano que vem, cara. Parei a universidade e vou começar a ficar monstro. O que você quer, monstro? Isso aí, cara, eu ano que vem também todos é meu projeto. Máquina, e caralho, ele foi... O Freitas tá, tá na academia. Todo sim, dia eu passo. Voltei, monstro, o Freitas. Saí de casa, comi comendo pizza desse jeito, quero ver como... É pizza de frango, tem proteína. Freitas é mais batata magro doce que o Matheus, se duvidar. E olha que não é difícil de acontecer, né? É, mas vamos lá, vamos seguir a lista. É Luísa que está no Canadá. Isso eu não lembro. Alguém explica como surgiu aí? Ah, isso aí já foi embora faz tanto tempo. Esse tá no Canadá, né? Eu acho curioso como uma parada tão sem graça fez tanto sucesso, tá ligado? Porque isso daí foi uma propaganda de algum residencial em Recife, uma coisa assim, que um dos moradores falou assim, vou comprar um apartamento no tal lugar, nossa, comprei um apartamento aqui, não sei o que, não, tá muito legal, todo mundo tá gostando. Quem ainda não apreciou foi a Luísa, que tá no Canadá, que era fazendo intercâmbio no Canadá. E, cara, uma parada muito simples, muito tosca, bem original. Mas era uma propaganda, né, meu? Pra que pegou no Brasil inteiro, cara. Só pra dizer que é rico. Basicamente isso. Eu me surpreendi que você sabe a história desse troço. Cara, sim, eu lembro que na época... O Freitas foi falando, eu fui lembrando. Eu lembro que passou na TV esse rolê, tá ligado? Tipo, fizeram reportagem e tal. E aí, eu acho que tem esse rolê, assim. Quando o meme é bom o suficiente pra fazer uma reportagem, significa que ele não é tão bom. Ele assim, é ruim. Tá ligado? Exatamente. É. Eu lembro que teve o Pedro Cadê Meu Chip, que é uma parada, assim, que viu Pedro! Uma reportagem... E era um negócio assim que, cara, depois de um tempo morreu também. Não é um Bambam, tá ligado? Não, existem níveis de meme, na real, acho. É que quando chega... Porque assim, ó, o meme, ele também tem que ter seu caráter deep, assim, seu caráter deep web. Se ele emerge, assim, ele chega na televisão, ele perde um pouco da graça, entendeu? Estamos produzindo ciência aqui, a ciência dos memes. É tipo as diferentes castas de produção de memes. Ai, cara. Eu tô vendo aqui o meme da Luísa tá no Canadá. Cara, eu tô lendo aqui o do Dreamcast, cara. Eu tô começando a me segurar aqui pra não rir alto, cara. Mas... Ah, o Dreamcast. Cara, é eu meme, não conhecia. É não o meme conhecia. Do Gozei no meu Dreamcast. Quem que vai explicar isso? Não, essa do Luísa no Canadá é muito bom, galera. Pô, o cara tá explicando do nada. Ele tipo fala, pô, menos a Luísa que tá no Canadá. Tá, o do Dreamcast, alguém vai explicar? Eu me recuso. Eu posso explicar. Freitas. Eu que botei, né? O Freitas que me apresentou esse. Cara, o Gozei no Dreamcast é uma... Eu não lembro qual o certo ano que se foi escrito. Acho que foi 2007, 2006. Não, acho que foi bem antes, na real. Porque, né, o Dreamcast é um console antigo. Foi mais antigo que isso. E a história de um moleque que ele... naquele seu momento de onanismo. Onanismo, eu falo, certo? O que ele tá fazendo? Ele tava... Batendo punheta, porra. É isso, cara. É, cara. Ô, Freitas, para de tentar amenizar. Ô, Freitas, tem jornalismo pra passar de prova. 5x1. Tava descabelando o palhaço. Isso. E ele acabou. Ele tava com o Dreamcast aberto ali na parte onde vai o CD. E acabou que... ele esporrou ali dentro, sem querer. Esporrou? Ejaculei no meu Dreamcast, ele escreve. Não, Ó, o que eu li aqui é o seguinte, o que eu li é o seguinte, ele tava jogando Crazy Taxi, daí ele ia trocar de jogo, tudo, e daí o pessoal dentro da casa saiu, e ele ficou sozinho. E ele pensou, bom, já que eu estou sozinho, é o momento, né, da punheta. Que é assim que funciona quando tem 13 anos. É, a cagada é que ele deixou a tampa da... o compartimento ali do Dreamcast aberto, né, e foi assistir um videozinho pornô. Aí disse que na hora que deu a vontade daquela gozada, ele, pra não sujar mesmo, ele desviou direto pro Dreamcast. E disse que caiu bem na lente, cara, do Dreamcast. Nossa. Aí disse que secou o negócio. O Dreamcast. E disse que, nossa, minha mãe vai me matar, cara, porque o Dreamcast. E ela vai contar como pra mãe? R$750 do Dreamcast, que não tem nem um mês dessa porra, não sei o quê. E o que que eu faço, nossa, agora, cara? E ele fez esse comentário num fórum, né? Galera que não tá ligada, a gente pode deixar no post pra dar uma olhada. Ai, cara. E são todas as partes, assim, e o spoiler é que tem um final feliz, ele consegue construir um cast e acaba levando o esporro da mãe, uma coisa assim. Meu Deus, que medo, cara. Esse é o final feliz? É melhor do que estragar o videogame, né, cara? Viu? Mas eu vou falar na real, o Dreamcast é um tesão de videogame. Cara, foi você que escreveu isso aí, né, Maru? Não fala a verdade. Tem um cara vendendo aqui perto de, aqui em Floripa, por 250, um funcionando com o jogo. Se eu quiser. Olha aí. Pra quem é, pra jogar, né? Pra jogar o Dreamcast. Se tiver o jogo menos, do Sonic, eu quero. Menos a Luísa, né? Está no Canadá. Vamos pro Gil, agora ele vai ficar nessa. Gil Brother. Eu que botei o Gil Brother, né? Porque na categoria nacional e o... Na época do Hermes e Renato, tudo que o Gil Brother fazia viralizava. Era chamar os de camada de baderista. É... Proto liberalzinho de merda. Não, esse é o Ciro. Você tá confundindo, eu acho. Não lembro disso. Não, não. O Gil Brother ficou famoso com... Principalmente por causa da novela do Hermes e Renato, assim, a bolsa, onde ele fazia o papel do professor Gil, que era um advogado respeitado na OB, como ele mesmo falava. E depois ele teve o próprio canal no YouTube, onde, surfando na vibe de youtubers, uma produtora chamou ele pra ficar comentando temas da maneira dele. E ainda no Hermes e Renato, assim, no último período de Hermes e Renato na TV, ele teve a cozinha do Huawei, onde ele fazia uns pratos muito loucos, muito nada a ver. E do tipo estrombelete, tipo um bobezo. O que eu mais lembro dele é do Para com essa porra aí, meu irmão. Para com essa porra aí, meu irmão! Pô, isso aí foi no Hermes e Renato ainda na época, cara. Do sketch. É mesmo? Quero pra galera... É! Foda-se! Foda-se! Tem um muito bom dele, o Hermes e Renato, que é do... Ele quer comprar 4 cabeças de sardinha. Eu ainda prefiro da Mônica lá, cara. É, Mônica do caralho! Cheio de porrada. Esse é muito bom também. Eu não posso ver alguém chamado Mônica que eu só consigo pensar... Esse é o Mônica do caralho! Tá aqui um monte de porrada! Famosas frases, né? Põe uma dentadura no cu e pro caralho. Caralho. Famosíssima? Só tu conhece, eu acho. Eu não conheço. Eu conhecia. Não, essa aí é famosa. Eu conhecia. Agora eu não conheço mais. Tá, agora, Marco Velho. Vamos tacar-lhe pau nesse podcast. Ah, o Marco Velho é o mesmo que o Cepo de Madeira, né? A mesma vibe, assim. É a galera da cidade que mora no litoral rindo da galera que é do oeste e vive em outro mundo, né, cara? Cara, esses memes são nostálgicos pra mim, tá ligado? Ele, inclusive... Ah, não é o Marco Velho. Acho que é o guri do Cepo de Madeira. Ele é o Gugu Gaiteiro. Ele tem um aniversário, ele posta no Facebook as palavras, tipo, Gugu Gaiteiro, se vocês quiserem procurar aí. Sim. Excelente. Vamos contratar o Gugu Gaiteiro pro aniversário do Tadeu, né? O quê? Porque sim. É isso aí. Prossegue. Agora vai. Agora vai! Tá, André Marques DJ! André Marques, meu Deus do céu, galera, não. Cara, o André Marques foi de 0 a 100 em 10 segundos, né, cara? O bicho agora tá... Pois é, cara, agora ele tá, tipo, diferentão e... Mas é, as, cara, se você não conhece o André Marques no seu auge, procura no YouTube. Eu acho que... DJ André Marques manda aquele ao vivo. Eu acho que ali foi, foi o contrário do auge. Depois dali ele se olhou e falou, meu Deus, não dá mais, healing. Cara. Eu preciso parar. É louco que esse meme também é aqui de Floripa, tá ligado? Porque ele tava fazendo uma festa no P2, que é aqui em Florianópolis. Cara, e ele tá com cigarro na boca. Tocando, deixa os garotos brincar. Tem uma variação muito boa desses que é ele. Posta a música do Se Pingo de Chuva Fosse um Pingo de Buceta. Hã? Hã? Como que isso é bom, cara? Não entendi. É muito engraçado. É porque... Eu estou morrendo aqui. É, eu tô morrendo também de rir. Morri, na verdade. Por dentro eu já tô morto. Cara, eu só sei que agora deixa tô procurando, os garotos brincar, por favor. Meu Deus. Cara, ele mistura umas músicas... Ele é muito... Ele é muito ruim, cara. É um cara à frente do seu tempo. É um vanguardista da música. Não, tá frente do seu tempo é o Gugu Gaiteiro. O Gugu Gaiteiro é um guri que ele, tipo, tá ensinando os outros como brincar e tocando gaita e organizando festa. Esse é um guri. Ele é meio que adulto já, tá ligado? É, engraçado do Gugu Gaiteiro é que ele... Ele posta foto com camisa do Grêmio e do Inter pra alegrar os dois... Nossa, tá vendo? As comunidades de fã dele. Business! Mahatma Gugu da Gaiteiro. Cara, tem um frame do vídeo do André Marques que ele dá uma olhada intensa pra frente. Isso! Sabe aqueles filmes de faroeste quando os pistoleiros estão se encarando? É o André Marques tocando. Ele deve estar muito louco, cara. Nossa, meu Deus. Crazy, galera. Ai, vamos seguir os mitos eleitorais, que tem Daciolo e Dilma. O Daciolo por motivos óbvios, né? O Daciolo sempre brilhou, assim, de uma maneira... Cara, eu não sei, o Daciolo... Fala do Gugu Gaiteiro com camisa do Inter e do Grêmio, cara, o Daciolo é a mesma vibe, cara. No final ele já tá falando, os pobres, vamos acabar com isso aí, vamos... Tudo bom. Vou agradar o pobre e também o rico, vai ficar no meu governo tudo bom. É mulher e homem, 50-50. Meu governo não vai ter isso. Vai ser tudo meio a meio. Tipo, ele é tava melhor tipo... de dois mundos. É, cara. É? O bicho é muito louco. É louco. Porque eu não esperava isso, tá ligado? Não sei se as pessoas esperavam esse brilho. Cara, eu já esperava algum louco, porque sempre, toda eleição, você parece um maluquinho ali, cara. Vez passada tinha que ficar lá que peidou no meio da reportagem lá, da entrevista do Jornal Nacional. Ah, peraí, ô, Maru, não. Não dá pra garantir que sim, cara. Eu acho que pode ter sido uma montagem, o que eu até Deus. Acredito que é... Assim como a montagem é do... Do quê? É fake news. Montagem do que quê, ô Freitas? Assim como o André Max também é uma montagem de som embutido, porque o peito não pode ser um som embutido por cima do vídeo também. Olha aí, de qualquer forma, foi um meme engraçado, aquele do peso lá, tá? Mas é... O Daciolo, eu não sei, cara. Você viu aquele lance dele querer tirar a estátua da van, cara? Ah, mas eu apoio, a van tem que acabar? Tem que acabar, meu Deus do céu. Tem que acabar? Não, mas tem que acabar, mano. Eu acho que foi coisas como essa que mantiveram ele acima do resto da galera, porque quando você achava que não, ele não ia aparecer com outra coisa, ele surpreendia, tá ligado? Eu acho que esse é o rolê, sabe? Primeiro, ganhou mais voto do que a Marina Silva, hein? Foi isso mais impressionante. E que o Henrique Meirelles, que deu dinheiro pra caralho. Nossa, velho, ele ficou no monte, cara, ele subiu no monte, ao invés de fazer campanha, tá ligado? As pessoas me perguntam, ó, Daciolo, aí pega internet, as pessoas ficam surpresas, e aí pega, irmão, eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Aí pega. E sabe o que é o melhor? É que numa eleição que foi marcada pelo presidente eleito fazer live no Facebook, o Daciolo fez uma live no monte, no escuro. Cara... Com a luz do celular apenas. Com nossa, zero cara, de produção, né? Mas ele tinha uma pira de perseguição meio, né? Pesada, assim, né? Pessoas perseguindo ele. Illuminati. os Illuminati, a Ursal, cara, meu Deus, cara. É muito... E eu achava maravilhoso que nos debates o pessoal ia mostrar as estatísticas. Sempre o Daciolo tava em primeiro em todas que eles mostravam. Porque era só o que a galera comentava. Louco demais. Ah, tá. Tipo, nos trends, né? Isso. Cara, Datafolha informa. Cara, o Daciolo teve mais votos que a Marina, mano. É porque eu... Teve mais votos que a Marina. Sim. Loucura, cara. É a melhor que eu esperava. Ah, se parar pra pensar, os eleitores evangélicos que não queriam o Bolsonaro votaram no Daciolo. Não votaram na Marina, que a Marina não se posicionava. Pois é. Tá, mas vamos lá. Os mitos da bola. Ronaldo. Ele foi uma espécie de meme, porque a gente se aproximou muito da vida do Ronaldo, né? Pô, o bicho foi pentacampeão, fez aquele cabelo bizarro, foi um dos memes da TV. Depois teve aquele lance com os travecos, aí a camisa, seletivas. A culpa não é minha, eu votei no Aécio, esse tipo de coisa, né, cara? Na Copa do Mundo tinha os olhares dele, que o pessoal fazia vídeo botando comida perto da TV. E ele olhando. Ai, cara, muito bom. Eu acho que isso descreve porque o Ronaldo tá na lista. E tem o Neymar. O Neymar tá aqui também pelo mesmo motivo, acho que... A gente Os sempre tweets se do Neymar são maravilhosos. É, eu acho que o Neymar, o lance dele é que vem de um tempo já. Ele alimentou o meme durante os anos no Twitter. E aí quando ele bombou, tipo, a galera ressuscitou. Então, deu. Agora ele pode até fazer merda atualmente. Agora ele pode fazer até merda e, sei lá, a galera esquecer ele. Mas os tweets, meu amigo, tô chegando com os refri, rapaziada, tá ligado? Esse mundo de hoje em dia, viu? Pelo amor de Deus, viu? O Neymar tem uma conta da Steam banida, porque ele usou hack no CSGO, cara. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Sabia que o William já jogou contra o Neymar? Ai, meu Sim. Deus, cara. Ele matou o Neymar. Strike, e venceu. Inclusive, ele me deu a skin da Famas, acho que ele usou. Não, acho que foi da Famas que ele usou pra matar o Neymar. Ele me deu. Assim, eu tenho muito orgulho. Uma skin no CS que já matou o Neymar. Muita gente deve ter matado o Neymar. Neymar não deve jogar CS bem, cara. Cara, ó, abandonado é assim que eu me sinto. Hashtag carente, risos, risos. Aquela risadinha dele que dá entrevista, tá ligado? Ele dá no Twitter também. Hashtag só tweetada carente. Violenta. Eu acho muito bom dele, né, que ia ir namorar. Freitas? Eu não te ouvi, Freitas. É que tem um tweet dele muito bom que eu usei na minha formatura, que é o... Esse cara é o sentimento que eu senti, né? Obviamente. Na minha formatura, que foi, e aí, na moral, hoje eu tô... Tá, cortou de novo, vocês conseguiram... Aí, na moral, hoje eu tô bobo? Isso! É muito legal que o Freitas, tipo... E é um vídeo muito legal e extraordinário que vai mudar a vida de vocês. Ele falava... Eu estou bobo. Cara, tem um que é assim, ó. Lanche, rapaziada. Sim. Morto com farofa. Deitado vendo asa e preguete. É louco que, poxa, tu consegue Deus manter uma comunicação com esses tweets, tá ligado? É por isso, Deus eu acho. É top, cara. Ai, cara. Que loucura. Não, tem um tweet que é lelelelelelele. Ah, não pode ser. Isso aí é mentira. Isso é mentira. Não, cara, é verdade. Ai, cara, Neymar, jogador do Twitter, né, cara? Meu Deus do céu. O Galvão Bueno. Que nunca se aposenta. É, né? O Galvão Bueno, que protagonizou uma das maiores fake news da história. Antes mesmo fake news! Termo ficar famoso, que foi do Cala Boca Galvão, que enganou muitos gringos achando que Cala Boca Galvão significa salve em Galvão. Que Galvão era uma ave brasileira e pegaram daquele... Do ator que fez o Chico Xavier no filme, Deus, e botaram uma legenda. O brasileiro inventou as fake news, cara. Foi o Pânico, né? O Pânico que inventou. Não foi o Pânico esse vídeo. Que o Pânico botou a faixa Cala a Boca Galvão na Copa de 2010. Lá no estádio, eles botaram. Quem inventou isso? Não foi o Cid? O Cid Stoso? É, eu acho que foi. Quem fez o vídeo, acho que foi o Long Salvo. E daí teve até uma... Não sei se foi no Jô Soares, que tava os dois lá. Eu não lembro, sério. Era algum talk show. Aí... Save Galvão. Foi ele que criou pra ele, né? Foi você que criou? Não, não fui eu, não. Caramba, driblando os protestos. Os protestos, não, os processos. Dibrando. Cara, o Galvão Bueno, ele tá sempre aí, né? Na mesma vibe do Ronaldo, do Neymar e do próprio Casagrande, o Arnaldo. Não, todo mas... cheio. Eu não sei, cara, eu não sei. O Tadeu aí falou do Ronaldinho, cara. Esse é um outro que é uma figura intrigante. Os rolês aleatórios do Ronaldinho. Realmente, cara, o Ronaldinho é um boêmio nato. É um boêmio aleatório, né? O que eu acho muito bom é que começou o rolê aleatório, assim, com a final da Copa do Mundo da Rússia. Que não tem nada de aleatório, só parar pra ver que o Ronaldinho Gaúcho foi... Porra, o cara ganhou o Champions League, foi... Ah, mas, não sei quantas vezes bola de ouro. Então faria sentido ele na final de Copa do Mundo, tá ligado? Faria muito sentido. Mas faria sentido ele dar numa final, sei lá, de polo aquático, tá ligado? Não, mas peraí, faz sentido ele aparecer no final de uma Copa, beleza. Agora, não batendo um tambor com uma galera e depois a galera sai e ele fica ali, tipo, e é isso aí, vai embora, sabe? E nem deu muito foco nele, ele só apareceu ali. Tipo, eu tava passando aqui na rua e me colocaram, tá ligado? Exatamente esse feeling, tá ligado? Não é tipo... E a muito aleatório, sabe? E a Copa da Rússia foi o estopim, galera. Porque daí eles desenterraram o que veio antes e tem muita coisa muito louca. É, eles foram investigar e tipo, não, peraí, ele vem fazendo isso há um tempo já. E dá um spoiler do que a gente vai falar no podcast, mas um outro rolê aleatório similar a esse do que parece que pegaram o Ronaldinho na rua e chamaram ele pra bater tambor é o da Cleo, da mãe da Cleo Pires. A Glória Pires. Sim, velho. No Oscar. Aquilo, mas pra falar mais pra frente, foi um rolê aleatório, assim. Tá, tipo, vamos lá. Ei, vem aqui rapidinho. E aí, deu merda. Tá, vamos seguir. Ah, pô, tá, então vamos tirar esse aí da lista lá da não, frente. É, sim, mas é exatamente. É louco, tipo, ela tinha visto alguns filmes e tal, possivelmente... Até que bastante, se vê, se tu parar pra ver que o Oscar tem um monte, tem uma lista grande de filmes. Tem filme até que não. Que o cara não teve oportunidade de ver, né? Sim, é que alguns tipo... são muito difíceis, cara. Porque são, sei lá, melhor filme estrangeiro, tá ligado? Ainda tem um filme do Irã. Onde que você vai ver um filme do Irã no Brasil? E aí, mano, ela foi sincera, sabe? Ah, isso eu não sou capaz de opinar, cara. Não, mas acho que o melhor pra mim, cara, dessa participação aleatória da Glória Pires. Foi que em um momento a Maria Beltrão, né? Maria Beltrão, não lembro agora o nome dela, que apresentou o Oscar, ela perguntou assim, ah, e qual filme você acha que vai ganhar o Oscar? Ela fala o nome de um filme e a apresentadora fala, ah, realmente esse filme é muito bom, né? Mas ele não morre ainda o melhor filme. Cara. E ela não sabe nem a lista dos filmes concorrentes, ela poderia sempre, eu numa situação dessa... Eu falaria qualquer filme aleatório, assim. Vai ganhar, sei lá, Ronaldinho, tá ligado? É, podia ser o Ronaldinho frouxo aí. É, seria legal. O Ronaldinho apareceu num filme. O Ronaldinho apareceu num filme chamado Kickboxer, a Retaliação. Nossa. Com o Mike Tyson. Caramba, velho. E esse ano, 2018, também apareceu num filme medieval em 2004. Não, medieval ali foi a propaganda da Pepsi. Ah, é? Isso. Ah, tá. Eu lembro Ronaldinho que Jedi. Essa propaganda da Pepsi, eu lembro porque quem tinha o Unilever pirata, a abertura do jogo, né, assim, aquele cinemático do jogo de futebol, era a propaganda da Pepsi, que era Ronaldinho, Beckham, Zanetti, todos os jogadores assim que no início dos anos 2000 até 2006 faziam muito sucesso, foram baita jogadores, eles participavam dos programas da Pepsi. É isso aí. Cara, agora... o Ronaldinho topa muito rolê, cara, tá louco. Ah, né, tá aí pra vida. Próximo. Ganhando dinheiro. Tá, vamos falar os apresentadores mitos. Silvio Santos, oi, é isso aí. Cara, o Silvio Santos, ele conseguiu, tipo... pegar várias gerações, né? Porque o bicho tá velho e desde sempre ele foi famoso. Pelo menos desde que ele saiu da rádio, conseguiu uma concessão pública numa TV, que já faz muito tempo. Muita gente conhece ele pela voz e pelo jeitão. Cara, o Silvio Santos, ele, ele, tipo, ele só queria um espaço na TV pra popularizar o programa dele, o programa do Baú da Felicidade, né, cara? Que era fidelizar a galera com carnê e no final do ano concorrer a um prêmio maior, a cesta de Natal. E aí depois o negócio foi crescendo e tal, mas no começo ele repetia muito a programação só pra, tipo, encher linguiça e tal. Silvio Santos. Você lembra da época que o Pânico tava enchendo o saco do Silvio Santos? Cara, com imitação. O Pânico enchia o saco de uma galera, meu Deus. Enchia o saco de todo mundo, até hoje. Bah, já regou. Até hoje, já realmente, regou. Os bichos não param. Ainda existe o programa? Cara, eles existem na Jovem Pan e não sei se deveriam existir ainda, tá ligado? Meu Deus. Complicado. Ah, eu acho massa que eles convidam bastante gente e tal, só que eles dão liberdade pra... Assim, eles passam um pouco, às vezes. É, o... Tipo, o... Eles dão voz pra muito babaca. Isso, é, às vezes, sim. O Pretinho Básico, por exemplo, eles conseguem cadenciar um pouquinho melhor, conseguem fazer zoeira e tal, mas sem o negócio ficar crazy, tá ligado? Sim. O negócio lá no Pânico, às vezes, fica muito louco, sem necessidade, sabe? Eles só fazem... Agora só fazem rádio, né? Ou tem programa ainda? Não, acho que tem programa, não tem? Não tô na Band? Eu não sei. É que eles... É, vai pro YouTube também, né? O programa da Jovem Pan. É, mas eu acho que o Pânico na Band ainda tá firmão, cara. Não sei, velho. Eu não sei, eu não assisto mais TV. É, também não assisto. Whatever. Tá, tem um... Mas... Quê? Pode jogar no Google pra saber se ainda existe o programa. Não, ah, deve deixa pra lá. Eu não é, tô se existe, você deixa não precisa assistir, acredite, porque... Eu lembrei daquele meme. Acho que é melhor meme... pra você não assistir, né? Uhum. Eu lembrei daquele meme da guriazinha que é entrevistada. E aí, o que você tá fazendo? Ah, vem com a minha tia. Ai, você acha que esse protesto todo vai dar? Não. Aí tem o Gugu também como apresentador. Gugu que já se vestiu de mendigo, eu lembro disso, cara. Nossa, sério? Ele se vestiu de mendigo, foi papo. E de taxista também. Fazendo um blackface, né? Uhum. Cara, e o... Gente... Acho que o Luciano Huck aí tá pau a pau com o Gugu, né? Porque ele faz os negócios assim. E, ô Morgan, você falou que o Cala a Boca Galvão foi a primeira que o Brasil inventou a fake news. Uhum. Gugu criou a fake news do Brasil. Vocês lembram? Do PCC não, do programa do Gugu? Vocês não lembram disso? Não. Foi ali em 2003, 2004, o Gugu entrevistou dois integrantes do PCC. Integrantes entre aspas, né? Nossa. Que eram só atores que ele tinha contratado e meio que foi assim, fazer um sensacionalismo mesmo no programa. Tanto que esses atores falam que a gente alguns jornalistas na nossa lista de ameaças e a gente quer matar o Datena, não sei o que, né? E o Datena processou o Gugu depois que foi provado que era uma farsa, porque o Ministério Público chegou para uma intimação e falou: meu querido, como é que você conseguiu entrevistar o PCC? Faça isso pra gente, que né, é uma quadrilha de crime organizado. E acabou que foi revelado que era uma farsa, que ele fez aquilo só pra lá. E o Datena, com o dinheiro que ele recebeu da indenização, o apartamento sabe aonde? Comprou um Chevette. Não, ele comprou um apartamento na Beira-Mar Norte. Caramba, olha aí. Na Beira-Mar Norte, em Florianópolis? Sim. Da Atena passa o verão em Floripa, com dinheiro que ele ganhou do Gugu. Só o Brasil consegue umas coisas. Excelente. Cara, outro mito é o Faustão, né, cara? O Faustão é mito, assim. Eu sempre achei o Faustão chato, mas de um tempo pra cá eu fui percebendo que o cara é massa. Que o cara é massa. Eu gosto pra caralho de verdade do Faustão. Cara, é, esse... cara. Ele é um baita de um showman, tá ligado? Sim, mano. Ele é um cara consciente também, tá ligado? Procurem Faustão stand-up. Ele fazia umas piadas massa. Sim, inclusive, mano, tá aí faz tempo. Naquela disciplina do currículo antigo, teorias e métodos de pesquisa em jornalismo, eu ia fazer, a princípio, um projeto de artigo sobre como a influência do programa do Faustão no impeachment da Dilma. Olha aí, e o professor não aceitou porque ele falou que o Faustão era entretenimento, sendo que eu tinha pego várias notícias sobre convidados no programa que acabaram falando sobre política. Teve como é que é o nome daquele... O que teve o caso lá que cuspiu em alguém no restaurante, que ele é muito ligado ao PT, o José de Abreu. Não. José de Abreu, o ator José de Abreu. Uhum. Tá, então, João Kleber. Galera, falando de... Eu tô morrendo. Falando de fake news e essas coisas, o teste de fidelidade do João Kleber, gente. Que é aquilo, senhora. Cara? Que o cara... E devia ser devia prender esse cara. Não, mentira, mas pô... Não, mas é poxa, errado, se a galera tivesse um pouquinho de consciência, esses programas não existiriam mais, tá ligado? Eu acho que ninguém mais assiste TV assim. Que censura é essa, cara? Não, tem gente que assiste o programa do João Kleber, por isso que ele tá lá. Meu Deus, cara. É o Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Você não se sente bem assistindo, mas é divertido. Cara, para. Neri. Tá tudo bem, Neri? Tô ouvindo. Não, tá falhando aqui. Coitado. Tá, vamos pros grupos, então. Vamos pro grupo que tá quase terminando. Tem o Carreta Furacão, que eu e o Matheus entrevistamos. E foi muito massa, cara. Não me arrependo de nada. Foi uma baita noite, inclusive. A gente conheceu o Jack Dancer. Cara, cidade, cara. Não, cara. Não, é isso. Assim, a gente tá terminando a faculdade agora. Isso foi o auge da faculdade, assim. Eu acho que vou lembrar com muito carinho desse momento, porque a gente fez coisa massa na faculdade. Não, mas isso foi... inclusive. Cara, não, Carreta Furacão foi muito massa. Procurem a entrevista que a gente fez. Eu trabalhei na festa, daí antes da gente começar a trabalhar de fato, a gente pôde ver o ensaio deles, assim, no palco, pra fazer a medição e tal, e foi, porra, sensacional. Oh, os caras eram bons, né? Já foi foda pra caralho, o show foi, porra, mais ainda. Eu lembro desse dia, além da Carreta Furacão, que o Freitas tava no meio da galera e ele rasgou a camiseta. Que foi na época do meme do Bambam. Sim, o bicho tava no meio da festa. E rasgou a camiseta, cara. Velho. Tipo, abriu a camiseta. E sabe o que foi melhor, bicho, de tudo? Foi que eu tava voltando pra casa, né, de madrugada, assim, andando até do lado de onde as vans pra festa paravam. Voltando a pé, encontrei alguns grupos de amigos que estavam no Subway, né, que é o Subway quase 24 horas. Eles perguntaram o que tinha acontecido comigo, se tava muito tudo bem. Muito rasgado e tal. E eu tive que contar pra eles que eu rasguei por conta própria na festa imitando o Bambam, sabe? E eu não tava, meu, eu tava sóbrio. Isso aqui é o mais bonito. Eu tive que contar. Eu sou uma pessoa, cara, honesta. Eu ia falar do programa do Pânico. O próximo dos grupos é o programa do Pânico. Só que a gente falou tanto do Pânico vale ao longo que... E tem um mundo canibal. Tem um mundo canibal que eu acho que vale mais a pena, né, cara? Uhum, que os caras, isso é clássico. Eu lembro do mundo, os dois do mundo canibal falando como eles começaram. E, cara, os caras começaram fazendo animação em um tempo, assim, que não tinha isso, cara. Então, eles foram muito pioneiros. E agora, os irmãos Piologo, né, que tem o canal, os irmãos Piologo, que fazem o Partoba e várias outras coisas, eles ainda continuam ainda na internet. E eles foram um dos... Cara, eles chegavam... Eles mandavam as coisas deles por e-mail, sabe? Eles começaram a se popularizar não por WhatsApp, não por Facebook, Orkut. Os caras se popularizaram por e-mail e foi genial. Tinha a fábrica de quadrinhos, né? Que era tipo, Havaiana de pau! Não é confortável, mas ensina as crianças a terem boas maneiras. Hoje seria, sei lá, a galera discutiria isso é certo ou errado. Travesseiro de pedra! Eu disse prada! Era outro tempo. Cara, isso foi a minha introdução, assim, ao mundo da internet, tá ligado? Foi uma das primeiras coisas, assim, que eu vi ever de meme. Era logar na internet discada, esperar 10 minutos pra carregar um vídeo de 2h30 do mundo canibal. E tinha o Chuck Norris, né, cara? Eles falavam... Chuck Norris. Muito bom. Cara, o que eu acho... Muito bom, cara. Fala, o que eu acho mais legal do mundo canibal, cara, assim, o meu favorito, no caso, é o José, aquele japonesinho que é corno, sabe? Que ninguém não é tão valorizado assim o personagem. Tanto que só tu conhece. Vocês não lembram dele também, cara? Vocês não, tu tá criando isso agora. Tu tá inventando personagem do mundo canibal, Freitas. Tanto que a gente... Porra nenhuma. Tanto que a gente vai até pros memes aleatórios que tem dois, que é a Nazaré e a Gretchen. Que eu lembro do Van Damme dançando com a Gretchen no programa do Gugu. Nossa. Sim, velho, meu Deus. Isso foi meio tenso. Procure aí. Muito e a Nazaré tenso. Que ela tá, aparece no Nanny Gag às vezes. Tipo, é um meme que se perpetuou na internet internacional. Que aparece com aqueles cálculos, assim, sabe? Sim. Ela olhando. É, assim. Continua relevante até hoje, né? Uhum. É exato, cara. É que esses tipos de... Tem alguns tipos de memes que são eternos. Reacts, né? Que são as reações, no galera, caso, traduzindo. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos pra dica da semana pra gente falar rapidão. Vamos pra dica da semana. Bora. Dica da semana! Tá, olha só. Na dica da semana, cada um... Vai ser assim, ó, pessoal, hoje as pessoas não têm tempo, é muita coisa acontecendo, é muito meme na internet, é muito vídeo no WhatsApp, então, se vocês pudessem escolher um dessa lista aqui, ó, que, cara, você tem que conhecer esse daqui, os outros, beleza, faz parte, mas dessa lista aqui você tem que conhecer pelo menos esse, qual seria? Começando pelo Matheus. Cara, eu vivo de memes, assim, na minha vida, e eu acho que é difícil escolher apenas um, sabe? Eu conheci recentemente um site chamado Museu de Memes, que acho que é um lugar muito bom pra começar, assim, que ele conta a história de cada meme, é um site brasileiro, e também tem algumas divisões, então, pra você que não tem muito tempo, pode ser uma boa. Vai lá, Freitas. Cara, eu recomendaria o Meme Basic, que foi o site onde eu comecei a ver os memes, onde que é um site que hospeda o Node. E com algumas origens e tal. E o MemeBase, ele começou com... Eu acho que poucas pessoas vão lembrar, porque eles eram mais populares nos Estados Unidos, é um site americano, né? Onde eles tinham o Bad Luck Brian, o Good Guy Greg, o Scumbag Steve, a namorada psicótica lá dos olhinhos, não sei quem lembra aqui. Tem uma amiga que é muito parecida com ela, aliás. Então, recomendo usar o MemeBase pra ter uma noção de como que... Tá, um meme específico tu não recomenda. Ah, tá. Pra especificar um em específico. Da lista, aí vai. Tá. Da lista. Cara, o Bambam, velho. Eu amo o Bambam na academia. Cara, versão noital pra cima, versão de trás pra frente, YouTube Poop. Versão Xuxa. Vai lá, Tadeu. Não é bem um meme, mas é uma bolha de memes que foram esquecidos com o tempo, que vai lembrar o Hermes e Renato e o pessoal do Comédia MTV. Boa. Que sumiram com o tempo e essa garotada de hoje acabou perdendo contato com essa fábrica de memes. É. Lembrando que assistam com o olhar da época, tá? Por favor. Ah, mas os caras... Cara, assista com o olhar da época. É, era um tempo diferente. E é louco que, poxa, o pessoal da MTV, eles estavam à frente, assim, muitas coisas, mesmo naquela época. Muito crazy. É, mesmo na geração depois, né? Com a Tata Werneck, o Adnet, a Calabresa, a galera, tipo, a MTV era massa. O programa da Tata Werneck hoje, no Multishow, também é excelente. E pega muito do pessoal do Comédia MTV daquele tempo. Muito bom. E Maruron? Maruron foi trabalhar, nele. Ah, é verdade. Ele falou, cansei dessa porra. É, então tá, Maruron foi trabalhar. Mas o Maruron falaria do bom e velho Jailson. Certeza. Uhum. É, cara, o meme... Cara, o meme mais recente, assim, ó, que é leve, de boa e é engraçadinho, é o Ronaldinho no rolê aleatório. Eu sugiro você procurar, tem um post em algum lugar aqui que eu não tô achando, mas procure na internet os rolês aleatórios do Ronaldinho, que você vai achar uma matéria completa de algum site de referência, e bem completinha, assim, explicando cada rolê aleatório do Ronaldinho, por que que ele apareceu lá. Tá, esse foi o Brocast do Melhor do Brasil Brasileiro. Semana que vem a gente volta com algum tema de jogos. Muito obrigado a todo mundo que participou, bom trabalho pro Marurão que não tá aqui, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Falou, gente, foi mal. Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo